que representa se concentra e menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetânia, ó. Fica a rabetilda, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetilda, vai. Senta a rabetânia, fica a rabetilda. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetânia, ó. Fica a rabetilda, vai. Senta a rabetânia. Que vai mandar pra ela, o DJ Yuri Martins. Que vai mandar pra ela. Tu não é nenhuma princesa, muito menos Cinderela. Tu tá no baile de favela. Desce logo, abre a perna. Sobe e fecha a perna. Desce e abre a perna. Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, fluxo de rua. Pai, pai, pai. As meninas balançam o bumbum quando escutar esse beat. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Eu quero ouvir o pancadão agora. Você gravou o que ela disse aí? É que quer o pancadão? A música de malandro não rola. E aí, Will? Eu quero o pancadão. Solta a batida, vai!